caçador, caçador e onça de paletó. Meu pagode é chumbo grosso, tem estoque no gogó. Na viola faço espingarda e puxo o gatilho sem dó. Pra matar onça pintada e ela cai com tiro só. Erra na pontaria, a onça vem na fumaça. Caçador dormindo ponto e acaba virando caça. Quando a fera está com fome, é caçador que perde a briga. A fera some no mato, o caçador vai na barriga. Eu entro no mato adentro, andando devagarinho. Eu piso na folha seca, sorrateiro de mansinho. Tombo a bicha na fumaça e nunca mais ela levanta. Antes que a fera me almoça, eu preparo ela pra janta. Caçador, caçador de onça de paletó. A caçada terminou e a fera já virou pó. A fera já virou pó. A caçada terminou, meu senhor, meu senhor. Sou caçador, caçador.